Rota 07, para interceptar, curve à esquerda proa 110. Esquerda 110, 110. Rota 07, está autorizado interceptar nessa proa 110, autorizado ele é X-Tray, você pode estabilizado, deixa manter a 3 mil pés inicialmente. Deixa na MA141, esquerda, proa 215. Esquerda 215, 6141, atinge mantém 4 mil. Deixa na MA141, deixa mantém 3 mil pés. 3 mil, 6141. Rota 07, desça para 2 mil pés, ajuste no 018, repouso estabilizado. 2 mil pés, 1905. 5 mil, então. Deixa na MA141, informamos o limite radial 270 de Salvador, complexo de opção para 1809. 270 de Salvador, reduzindo 809, 114. 314, centro 144, desce e mantém o nível 060. Para 060, 344. Controle de Salvador, contato, 2442, acione a identificação, chegada da desce e mantém o nível 070 e visita para 2509. 070, visita para 2509, 2452. Algo campo, informo, fechando molhada, porém sem chuva sobre o campo. Seguinte, o 1097 aguardando a autorização, azul 27, fechando. Espera 4 mil pés, ajuste no 07. 4 mil, com 17, né, 3. 3144, desça para 050. 050, 3144. Por 422, autorizado para nível 060. Nível 060, 4422. Chalé 6141, informa que seu novo limite é radial 250 Salvador, a ultrapassar o curso do localizador. 250 Salvador, paciente, meu Salvador. Muito boa tarde, azul 2788, na Cedamon, cruzando 1500 pés. Azul 2788, contato radar Cedamon, nível 150, sem restrições. Foro 50, na Cedamon, sem restrições, azul 2788. Tenha mais um pouquinho à frente, coordenada direta, posição fortíssima para liberar informações aqui na nossa esquerda. Autorizado em 2000, abaixo de coordenação, azul 2788. Afirmativo. Chamando a 305, controle. Na frente, contato. 28 milhas a oeste do Salvador, autorizado a interceptar o localizador nesta prova. 160 localizador nessa prova, é 315. Tchau. 607, confirma estabilizado? Estabilizado, 1307. Esse é sinal de chamando em Salvador, 118, decimal 95, é 607. Momento chamador em 1198, 1941, estabilizado, esse é o slide 2000 pés, ajuste 1017. Estabilizado é pelo slide 1017 agora, ajuste 1147. Onça 07, continua a aproximação, número 2 para peso, ajuste altímetro 1017.

07 Norte. 03-007-7-1-4. Programa 4-4, entrando no seu cruzamento, se a consciência da parada para a esquerda, vai programar uma rota no seu estado. Está bem reduzido, vai reduzir para 170, pode ser para esta ótica. Eu não chego para 3144. Está reduzido para 170, 3144. Como está molhada, sem chuva sobre o campo. Ok, chamei 144, obrigado. 1-4-4-2-2, dirija velocidade para 1909, e coloca o número 6 na aproximação. Para o que procede, vai dirigir a velocidade para 1709 e visita o conhecimento. 1-4-4-2-2, deixa luz para a mínima limpa 2009. 1-4-4-2-2. Chalé na 315, deixa para 2.000 pés, está autorizado o procedimento. Agora a diferença para 3. Para 2.000, autorizado o procedimento, 6315. Na 315, está autorizado a descida para 2.000 pés. Ah, como é que eu? Está descendo na 315. 07, no solo 35, libera direita, mas eu me escuta, tá, que via alfa, poste no ponto de espera da delta para o cruzamento. Escuta, chama a espera da delta. Acessando direto? Possível, 3144. Obrigado. Chama a 315, tem condições de manter a gente para a gente mantém, eu chamo a TV no momento em 198 do 95. 1895, 6305. Quatro quatro, desce para 3.000 pés. 3.000, 2.17, 6.945. 301.30 graus, meia dúzia de nós. Livre fogo, pistola 0, chama 6.14. 4462, desça para 4.000 pés, registro no 07. Bicho na Tex Alfa, o te conforme na tua chave, cobra. Tem condições de passar de segurança? Até ponte perto da dentro? 4422, afim de evitar essa operação, tem condições de configurar e reduzir. Desculpa, eu vou para 170, continua. Afirmo. Graças pela colaboração. 4422. De imediato? De imediato, avança. Prisado de frente, hotel, tem um pátio militar, 1107. Sim, hotel, tem um pátio militar. Bom, eu chamo a 315, visual, 1 milha, 2 estela. Gente, eu chamo a 315, chamo a aproximação, vai para o estrela. Aguardando. Eu chamo a 141, no sol, as 38, libere na Eco. Gente, dá um fechando sol no 21, dessa hora. Alfa 29, 614. Correio Xanega 315, poder confirmar essa pista para ser comemorada? Pista seca, aqui o Xanega 315, autorizado pouso pista 1-0, vento 1-3-0 graus, 0-7 mais. Feito pista seca, autorizado pouso 6315. Centro 144, chama a torre 18 no 95. passado, continua a aproximação, guarde pista livre, vento para cheque 130 graus, 07 nós. 7-3-4-4-4-4. Oxalá 5 no solo 4-2, 1-2-1, Anderson 9 a livrar. 219 a livrar, 6-3-1-5. E a Avenida 170, 2788. 170 subindo agora, 2788. Salvador, muito boa tarde, 3205, aproximando você, está pronto? 3205, boa tarde, estou aliado, mantendo ficha na 0. Alinho, mantendo 1-0, 3205. Alinho 4422, no solo 47, ao livrar, chama o solo 1219. Ao livrar, 1219, azul 4422. 0-4-0-2-2-3-0. 205, você quer dizer esquerda para 185 por 10 milhas mais. Sim, senhor dirigindo, são 3805. E aterrizado para 3805. Pode voar a posição TAC para desviar de informações? 304, passando de 2230. 2230. Passando de 2230 para informação, TAC de 2 horas, 1 meia milhas. Rumo Nordeste, mandando o nível de voo 070, Capital Alfa 34. Cliente, 12230. Capital Romeu Tango Oscar, tráfego 11 horas e 1 meia milhas, rumo Sudoeste, cruzando o nível 135, descendo para o nível 080, Alfa Tango 72. Agora com Recife 2835, chama 3805. Está aumentando o anotado para o senhor. Juntamente a regras visuais, um traço conhecido reportar, e no 095, o ajuste no 096. Passarei 223, já pode prosseguir na descida? Sim, na descida. Separa 3 motores, está cancelada a instrução de altitude de velocidade, e ajuste no 097, passarei 2230. 3.000, está livre das restrições, ou 2230. Capão meu tango, meu Charlie, controle. Ainda não tive contato, meu tango, meu Charlie. Tranquilo para pouso, o Tango Romeu Charlie. 2230, chame o Salvador, frequência 1895. 1895, 2230. 3509 sendo identificação, chegada do mestre autorizada, reduza para 3509, desça para o nível de voo 150, altímetro na 07. Mativou na 550, reduzindo para 2509, com média 1365. Com 9964, reduz a completa redução para 2209. Eu segui traço da companhia na aproximação, nessa posição de 2 horas, agora a 15 milhas. Está passando o nível de voo 150, investigando 070 com 9964. Vou corrigindo para 070, descida na proa de Fomed. E redução 129, observa o tráfego 964. Tem 3006 reautorizado descida para 4.000 pés sem restrições, que é no 07. 4.017, 2006. Saber 223, está autorizado o pouso. Não, no 0, ano, 0 graus, 08 nós. Ok, pouso autorizado, passaria 2230, pistola 0. Vai SAP no presente, o 0006. Tem condições de voar direto do Duna, interceptar e completar o sinal do procedimento em LSC da pistola 0? Afirmo. Oi, Duna, deixa para 3.000 pés, altímetro no 07. Duna 3.017. Gol 2006, reautorizado, descida para 4.000 pés, mantenha descida para 4.000 pés. 4.2006. Onda Tango A, partindo de via esquerda, aproximadamente 10 graus após, rua de Cone. Como o Tango Gol foi autorizado em desvios, após desvios, retorna ao Grande Conde e reforça na Grande Conde. Como o Tango A. Está autorizado o táxi, até o meu, chame para ingresso. 50, tá 3560. Táxi, mobile para o controle. Tá 3560, tem que manter 150. Tá 3560, deixa para o nível de voo 090, altímetro na 097. 2006, reporte de redução. Número 006, adulto para 2.000 pés, que legal no 07, autorizado a sinal do procedimento elétrico de rei da pistola 0, reporta estabilidade. 2017, 2006. Salva ataque com curva esquerda aqui. 17. Para o 050-1017, 1964. Nova saída, mola tração na TAP. Que é autorizado descida para o nível de voo 060, que não dá 1-0 no 7. 060, dá 3-0. 9. 9, vai chamar, pode ser 2-3-0, boa. Está autorizado a alinhar e manter a 1-7, reposta pronto para decolagem. Gente, 2006, reposta estabilizado. Vai abordar. Tem 1964, desça via, chegada para 3.003, que é 1-0-7. Via 3.017, 1-0-4. 3.560, desça para o nível de voo 050, via chegada, que é 1-0-7. Para 0-0-0, tá 3-5-0. Caminhão Tango Oce, confirme, mas quantas milhas desta proa? Somente mais uma, 5 milhas, senhor. Gente. Cita que o senhor mantenha a proa de decolagem até 2.000 pés. Se falhar as comunicações, após 2.000 pés, execute a saída MOMO. Livre de decolagem, o vento a 1-2-0 graus, 1-0-9. Homens trabalhando à sua direita na área gramada, então no 7. Inicialmente e mantenha a proa de decolagem com o botão. Realizando os desvios, mantenha 2 mil pés. 7. Desvios 2000, mais calor. Estabilizado, 2006. 2006 completa a sinal de chamitona, 3198 decimal 95. Mais de Terra Golf, apenas para retificar, mantenha a proa de decolagem com os desvios 15 graus à esquerda até 2 mil pés. 7 graus à esquerda, 2 mil pés, para 1964. Coronel 964, vista para 2 mil pés, que mandar 1-0-7, autorizado ao final do procedimento de aliança que se renda pistola 0, reforço estabilizado. Pistola 2000, com 2017, autorizado em aliança que se renda, reforço estabilizado, 964. Terra Golf, mantenha esta proa até 3 mil pés. 7. Ah, você passou 2 mil, se não houver problema, que aqui eu estou abaixo da formação. Se for 3 mil, eu vou ficar bem na frente da formação. Então, mantenha 2 mil pés, Max Terra Golf. Papa 2000. Jeff, agora tem condições de fazer a saída árdua? Tá um pouquinho complicado agora já, tá bem fechado o setor lá. Gente, então suba para o nível de voo 050, assim que for possível livrar das formações e prossiga na saída Momo Batata. Subindo para o 050, seguindo a Momo Rumo mais cedo, você pode levar uma curva de 180 graus e para o Real Salvador. Gente. Chegada no médio não autorizada, vou virar do TAP, desça para o nível de voo 050, que me agarra na 07. Poderia voar direto com? 885, mantém um perfil de chegada. Localizador da 3560. 1-3560 completa final, chama o turno frequência 18-95. 1-895 da 3560. Salvador, boa tarde, da 3560. 3560, aguarde autorização de pouso, a pista está seca. 3560. 964 no solo, Alzuno 8. Chama o solo, 21-9. Cruz Alzuno 9, Cruz Alzuno 9, 64. Você confirma para eu enviar outro destino? Seria WhatsApp. Colocando WhatsApp, você já tem vapor. Alho 220. Change. Solicito desvio à direita pro 225 por 20 milhas. Eu desvio de 985 e autorizado desvio para o nível de voo 110. Você é autorizado 110, autorizado desvio 185. Eu autorizaria pro 305 para mais que a luta? Para desvios? Desvios, mas que a luta não é por quantas milhas? Estimado mais umas 15 milhas. Gente, após os desvios, vamos ao ataque. Confirma a velocidade indicada. Indicada 270. Gente. Então, 85, reduza para 2509. 2509, 1885. Então, 3804, veio direto Duna. Desce sem restrições para 3000 pés, altímetro 0017. Duna, descendo 3000, 3804. Razão de descida? Eu já estou no máximo aqui, reduzindo a velocidade da montanha, pode se acelerar. Gente, então mantenha. Desça para o nível de voo 050. Descendo 050, com 85. Isso é descendo o máximo possível. Gente, apenas para informação, há um tráfego na sua posição de 11 horas, 30 milhas, passando o nível de voo 090 para o 100, é um carro no meu 22. Gente, 185. Olá, Max, eu vou estar presente para o plano dessa de reza. Sistema no final 105. Teste chamado de pouso aos 1810. Mike Serra Golf regrige voo modificada, cancelada 1723, ainda para o nível de voo 105, estimado para pouso interno na América Tec Uniforme aos 1890. Salvador, aqui é para Lima Serra, informação óbvia. Liga 190 para a Distrito. Este é Lima Serra, está em contato radar, 6310 de Salvador, acionando identificação. Vem para a posição do médio para interceptar a chegada do médio ao time do 1907 e chame quando pronto para a descida. Acho que ele me acertei, desce para o nível de voo número 100, que é o 1007. 17, até qual número? 100 autorizado. 100 na próxima. Contra o Salvador, boa tarde, parceiro 2231, transfere, mantendo 190. Acerto 487, acionando identificação, chegada à mão autorizada, desce para o nível de voo 190, que é o 1107. Reduz a velocidade indicada para 2509. 2509 até o 5. Contra o Salvador, boa tarde, parceiro 2231, transfere, mantendo 190 para descida, sendo a informação Oscar. Passando do 2231, acionando identificação, chegada à mão autorizada, desce para o nível de voo 080, que é o 1107. Identificou, por médio 1 080, descendo 1017, ajuste 2231. O gol 1985, 0353, na posição pelo. Vamos pelo 1985, mantendo, reduza para 2209. Vai para pelo, reduzindo 2209, 1985. Chame o sinal Salvador, frequência 99, decimal 8. 98. Com 985, mantenha 2209 indicada, desça para 4010, que vai dar 1097. 2209, 4010, 1185. 2010, autorizado o sinal de proteger uma tela sexual, após estabilizado na localizador, que vai dar 1017. 2000 pés, após estabilizar o localizador, até 3804. Gente, informo que o limite é 60 milhas de Salvador, em caso de falha de comunicações, na, em 60 milhas afastado, retorno na prova de direto do destino, Mike Zagol. 7, aprova 330, após 60 milhas afastado de Salvador, casada de contato, aprova o destino. Adição 8487, complete redução para 2209, vou seguir com o número 3 na aproximação. 2209, adição 8487. Gol 1885, complete redução para 2009. 2009, 1885. Patrão de Salvador, muito boa tarde, destino 63, 26, nível 170 na prova de coral, informação constante.